Quando caminho chegar, melhor tomar cuidado. Os mais perigosos caminham do meu lado. Já entendi o recado. Enquanto eu vou no estrago, ela degusta o destilado. Deixa que me festa. Minha gangue tá na festa. Escuta o corre que a gangue não para. Deixa ela dançar enquanto o mundo acaba. Vamos para o ar. Deixa que me festa. Minha gangue tá na festa. Corre que a gangue não para. Deixa ela dançar enquanto o mundo acaba. Hoje é busão e amanhã Lamborghini. No vale da sombra minha gangue segue firme. A mais bela do meu lado e um bom drink. Criminal classe por aqui é requinte. Pelas ruas me levanto, um gole vai pro santo. Rolex, Opala, batidão de ouro branco. Defendo minha área, Glock debaixo do banco. Não posso deixar falha porque Deus tá no comando. Aonde você vem? Chama a atenção dos bandidos, sei que corro perigo, mas tá tudo bem. Eu foco no topo, destilo no copo. Esquece dos outros, o mundo é nosso. Fica mais um pouco, eu quero te levar. Sexo explícito na sala de estar. Enquanto o mundo acaba, quando o gangue chegar, melhor tomar cuidado. Os mais perigosos caminham do meu lado. Já entendi o recado. Enquanto eu vou no estrago, ela degusta. Já se foi essa vida. Agora é só as gata com meu nome estampado nas camisas de torcida. Linda na avenida, sou seu mestre de sala. Vamos dançar enquanto o mundo acaba. O camarote é rua, o malandro é o rei. Esperei na disciplina, agora é minha vez. Minha gangue é outra lei, no comando do baile. Copos para cima, espantando os males. A bike é o Kawasaki, mas com suor do trampo. É Porsche ou Maserati, o time tá em campo. Só jogador no ataque. Como corre nobre, não importa o horário. Se telefone toca, a carteira vira aquário. Nosso sucesso é seu fracasso. Pro terror dos bela saco. Melhor tomar cuidado. Os mais perigosos caminham do meu lado. Já entendi o recado. Enquanto eu vou no estrago, ela degusta o destilado. Deixa que me festa. Minha gangue tá na festa. Escuta o corre que a gangue não para. Deixa ela dançar enquanto o mundo acaba. Vamos para o ar. Vamos para o ar. Hoje o clima é festa. Minha gangue tá na festa. Escuta, corre que a gangue não para.